que nasceu no centro entre montanhas e o mar. Que ouviu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia, América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani. Que morreu feliz, deixando a terra para os dois. Guarani foi pro sul, Tupi pro norte, e formaram suas tribos, cada um no seu lugar. Vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão. E sofreram tantas dores, acuados no sertão. Tupi entrou no Amazonas. Guarani ainda chama, Piquinho na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani. Piquinho na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani. Piquinho na lua cheia, quer Tupi, quer Guarani.